Tono 0113, bom voo. Oceania 6259 na escuta. Siga por 6259. Em coordenação com o Centro Recife, só um momento. Lima Romeu Juliette, mantenha a posição. Negativo via Juliette, ok? A instrução foi via Índia. Faça um 180, prossiga via Índia para o ponto de espera. Mantenha a posição antes do ponto de espera e chame a torre. Confirma, o senhor tem a carta de aeródromo? Oceania 6259, voltando. Prossiga. Oceania 6259, em coordenação com o Centro Recife, o mesmo informou que devido ao NOTAM, o senhor tem, é obrigado a prosseguir via Pêsulo 44 até 21h30. Após 21h30, está autorizado via Pêsulo 21, porém com CHG. Tá bom, só me informa o número do NOTAM, por favor. Five, six, seven, clear to start up, come right to taxi. Romeu Juliette, boa noite, autorizado a linha aí decolada 1-0, o vento é 1-50 graus, 62 nós. Boa noite, 3894. Bono 601 na guarde. 3894, tá no ILS da 1 no hotel. Entendi, tá 3894, aguarda a pista livre. Temos um Learjet ingressando na 1-0 para decolagem, o ajuste é padrão. 3894, prosseguindo, aguardando livre. Nove quatro, livre pouso na 1-0, vento é 1-50 graus, 7 nós. Pouso autorizado na 1-0, 3894. O Lima, Romeu Juliette, decolado aos 1-3, chame o controle 1935. 1935, grato, boa noite. Boa. Papá Romeu, Lima, Romeu Juliette. Lima, Romeu, Juliette, boa noite, contato radar, Cidral 4-1-0, saída Momo. Para 4-1-0, saída Momo, Lima, Romeu, Juliette. na 3897, chama Recife, na 251. 251, boa. Tudo for hours. Roger, go on 567, taxi via apron 1, then India until holding point runway 10. There, call tower 18 small 60, ultimate 71013. Have a nice flight. Apron 1, go 10, go 1601, na escuta? Na escuta. Ordene com a equipe de solo que após a passagem do tráfego da companhia, está livre acionamento, chame táxi. Após o tráfego da companhia, autorizado pushback, acionar, chamaria um táxi, go 601, obrigado. Você não é 6259 na escuta? Siga. Ok, segundo o centro Recife, já se encontra no IP, ok? E permanece a instrução anterior. Caso o senhor solicite voar via Pesulu 21, o senhor realiza uma CHG e após as 21h30 decola. Tá, só que o plano apresentado, senhora, foi sobre a Pesulu 21 e foi aceito. Negativo, o que eu tenho aqui no RPL é via Pesulu 44, comandante. Tá, e a navegação, a cópia do plano de voo que eu tenho apresentado dos 9 é a Pesulu 21. Deve estar alguma discrepância pelo plano apresentado e que está no RPL. Solicite junto à companhia informações, o que o Centro Recife informou é isso. Só via CHG para voar via Pesulu 21 após as 21h30. Tá bom, obrigado. Solo, boa noite. 3894, de pronto. Tá, 3894, táxi via Alfa, mantém posição antes da Juliette. Alfa, mantendo a direção de Salvador, boa noite. 303, boa noite, identifique, chegada a mar, 10-3 no pé, exame de padrão. Boa noite, voo 940, Canserra. Autorização, Guarulhos 380. Voo 940, Guarulhos 360, eu tenho aprovado. Copio a guarda. Copio 360, aceita, o número 940. Voo 940, 360 aprovado para Guarulhos, via Pesulu 21, após conforme rota do plano de voo. Decola da pista 10, perfil da Arbó, após Elefa, transponder... Responder 5040, controle 1 no 935, voo no 940. Autorizado 360 para Guarulhos, decolando 10, na cidade Arbor, Elefa. Eu peso o 21, o transponder é o 5040, controle 19935 para o voo 940. Voo 940, cotejamento correto, chame pronto. Chamará quando pronto, 940. Mantenha a posição antes da Juliette, previsto portão 02, são 3894. Controle de Marma Juliette. Prossiga. Está confirmando 12445, Centro Recife. Negativo, 12545. 12545, obrigado, boa noite. Alô, 6259. 6259, prossiga. Contato, Rota, proposto, foi feito o negativo, eu prossigo agora para a pergunta. Eu aguardo o ministro. Quente, vou checar aqui a sua rota guarda. Salvador, muito boa noite, ao Bruno 273 com a informação Sierra. Autorização de tráfego Belo Horizonte, nível 380. Vai aprovar 360, copia a guarda, voo no 273. Copio 360. 601 está pronto para o táxi. Prossiga com o 601. 601 está pronto para o táxi, voo no 31, QBOB, autonomia 3 horas e 40, alterna. Ciente, táxi via Índia, no ponto espera chamar a turno no 86, ajusta no 0 no 3. Bom voo, gol no 601. Táxi via Índia, no ponto espera chamar a turno no 86, gol no 601. Então, 3894, Juliette, portão 2. Juliette, portão 2, 273. 273, agora sim, copia? Copiado. Vou no 273, com fins aprovado, nível 360, via Pesulo 16. Decola da pista 10, perfil de saída da EOLE da Bride, com curva à direita, transponder 5032, controle 19935. Ok, precisa somente cotejar aí o transponder, por gentileza, repetindo. Transponder 5032, gol no 273. Ok, o gol no 273 está autorizado com fins no nível 360 pela Pesulo 16. Só decolaremos a pista 10, curvando à direita, na Dael Leda Bridge. O transponder 5032 e o controle 119.35. Voo no 273. Voo no 273, cotejamento correto, chame pronto. Forma lá. Negativo, sua mensagem ainda não chegou aqui no sistema e checamos com o centro agora mesmo e não temos ainda sua CHG. Tá bom, obrigado. Autorizado, a linha aí decolará 10, vento é 150 graus, 62 e nós. No 3603, desce 2 no pé, está autorizado a final ILS, reporta estabilizado. 6601, decolado aos 26, chame o controle 1935. 1935, muito obrigado, boa noite. Boa. Controle Salvador, boa noite, Gol 601, passa 2 mil na decolagem. Gol 601, boa noite, contato radar, subirão 360, saída da EL. Saída da EL, sobe 360, 601. Eu siga. Ó, o Dom já ligou pra IES, falou que tá, foi apresentada, tá certo. A gente tá, já tem mais de 2 minutos de atraso aí por motivo de processamento do plano de voo aí. Acredito que sim, o Chané 6259. Eu não tenho aqui no FTN ainda. E aguarde, eu vou chegar com a sala de tráfego e com a, o Centro Recife novamente, ok? Aguarde. Aguardando. Boa noite, Bruno 273, para posicionamento, portão 3. Portão 3? Afirmo. Bruno 273, livre acionamento, chame para o táxi. Vamos chamar para o táxi, Bruno 273. Bravo Charlie, chame Salvador na 1935. Chana 6259 na escuta. Prossiga. O senhor sabe informar se foi aqui mesmo a sala IES, sim, apresentada? Afirmativo, o Dove acabou de me chamar aqui e falou que ligou pra sala IES e foi apresentada em Salvador. Ok. Aqui, Bravo Charlie, mantém o nível de voo 055, confirma que está voando direto para Aracaju. Sim, direto para Aracaju, na escuta permanente do controle, o Mike Bravo Charlie. 6259 na escuta. Em contato com a sala de tráfego, a mesma informou que está transmitindo agora a sua mensagem e aguarde, ok? Afirmativo. Está aguardando, obrigado. Avisou 3603 da TAM, visual qual no zero. 3603, chama a torre, 98612, bom pouso. 86, até decolar. Salvador, é o 3603 da TAM, baixar travado, passando em direção. Vento da 3603, tá livre o pouso, não no zero. O vento é 150 graus, meia dúzia nós, o TAM 3603. Ajuste padrão. Já pouso, não no zero, 3603. Alfavito, aguarde cópia. Oxané 6259, copia. Copia. Oxané 6259, Guarulhos, aprovado nível 360, via Pesulu 21. Decola da pista 10, perfil de saída Arbó, Elefa, com curva direita. Transponder 5021, controle 11935. 360, autorizado Guarulhos, na Pesulu 21, decolada 10, curva direita, na Arbora e Leste. 1935, ao controle, 5021, transponder, Oxané 6259. Oxané 6259, cotejamento correto, chame pronto. Tá pronto. Oxané 6259, livre acionamento, chame para o táxi, portão 9. Chamará, vamos para o táxi, portão 9, Oxané 6259. Juliette Alfa Vitor na escuta. Confirme estacionamento. Solicita decolagem, dá 17 ou dá 10? Sim, Juliette Alfa Vitor, Aracaju, aprovado nível 150, via Golf 677. Decola da pista 17, perfil de saída Pucajama, pós direto, com curva esquerda, transponder 5042, controle 11935. Alfa Vitor, cotejamento correto, para acionamento e táxi, chame a torre no 86, já teria o POB? Sim, chame a torre no 86, bom. Solo Salvador, Bono 273, para táxi alternando Campinas, 3 horas e 35 na autonomia, com 146 bordo. Gente, Bono 273, táxi via Índia, no ponto de espera, chame a torre no 86, ajuste no 0 no 3, bom voo. Livre Você tá aqui ainda no ponto de espera, chama a torre 5186, Gona 273, obrigado, boa noite. 3. O solo é 1219, o seu solo foi aos 36. 19, obrigado. Se alfavito, acione e chame táxi. 3603, lembrando da sua escuta. Então, 3603, táxi via Alfa, mantém posição antes da Juliette. Alfa mantém antes da Juliette, 3603. Agora tá com o CR 6213, tá com autonomia de 3 horas e 55, o POP é de 1113 e alterna Galeão, desculpa. Guarulhos? Não, alterna o Galeão. Ok, Galeão. Táxi via pátio 1, Índia, no ponto espera, chame a torre no 86, ajusta no 013, bom voo, Xané 6259. No 093, vai via pátio e a gente vai chamar os 86, obrigado. E03, dê passagem ao Airbus Léo Chané, Avianca, após ingresso Juliette, portão 7. Tá, sempre da passagem ao Chané, não copiou o portão, precisa. Portão 7. Sente da passagem aeronave, ingressa e para o portão 7, 3603. Paulo Salvador, voo 940, pronto para pushback de acionamento na remota 13. Voo no 940, livre acionamento, chame para o táxi. Autorizado acionamento, morava no táxi, 940.